Introdução ao workshop número 465. O homem descobriu sua alma, raios cósmicos, reencarnação. Este é o último workshop de 2022, o ano em que a tecnologia do plasma da Fundação Cash foi lançada. O Sr. Cash chamou este workshop de uma espécie de relatório anual da Fundação Cash, mas também um workshop para os buscadores de conhecimento obterem esclarecimento sobre parte do ensino que eles não entenderam. O ponto alto deste ano foi, sem dúvida, dia 16 de dezembro, quando pela primeira vez o homem pôde unir sua alma uns com os outros, seus profetas e membros da comunidade universal, e ao acrescentar os raios cósmicos, se tornaram como uma única alma e então, sem saberem, foi pedido a eles que fosse ao Criador, o que eles fizeram. Foi fisicamente mostrado em instrumentos e gráficos. As implicações são enormes, não apenas neste planeta, mas em todo o universo. Ele prosseguiu dizendo que o mais difícil foi ensinar ao homem que ele tem uma alma. Eles têm tentado por milhares de anos, mas agora o homem sabe e tem provas científicas, então o tabu de falar sobre a alma será eliminado junto com toda a falsa compreensão sobre isso. Parte de nossa aceitação de nossa mentalidade de escravo e de nosso modo de vida veio através de nossa ignorância de como a criação do universo realmente funciona. Todos que se juntaram no dia 16 fizeram uma conexão com seu Criador que nunca poderá ser quebrada. Tudo o que eles têm que fazer é lembrar-se disso, e eles sentem imediatamente essa presença. Os líderes religiosos e líderes mundiais usaram essa ignorância de certa forma para controlar o homem. Portanto, este é o próximo passo que é óbvio, para expandir estas sessões e espalhá-las, para que as massas agora possam experimentar isso. Então a falsa crença deles desaparecerá. Foi dado um intervalo de tempo entre o dia 16 e a próxima sessão de 20 de janeiro, que será ainda mais surpreendente e incrível, para que as pessoas digiram e aprofundem sua própria experiência. Aqueles que optarem por continuar realizando as sessões irão mais fundo em sua alma. Quanto mais conhecimento eles adquirirem, mais poderão ensinar aos outros. Agora que temos a prova, é importante que todos nós nos juntemos e rapidamente tragamos a mudança através do planeta. Tudo parece ser sobre os campos do plasma, como eles interagem e se conectam entre si, que isso determina que tipo de experiência, manifestação e o tipo de mundo que podemos criar. A chamada foi feita para aqueles que têm uma conexão direta com qualquer um dos líderes mundiais e líderes religiosos para participarem das próximas sessões a partir do dia 20 de janeiro. Isso significa que se você os encontrou pessoalmente ou até mesmo apenas esteve na presença deles, perto deles, você tem uma ligação plasmática com eles. Este elo pode ser usado para elevar as almas deles da mesma forma que foi feito no dia 16. Não temos que esperar que eles decidam mudar, porque todos nós sabemos que a fisicalidade negou a existência da alma, especialmente nos líderes. Mas como eles são os servos do Criador, eles têm que vir. No entanto, para aqueles líderes que têm um desejo sincero de servir o Criador, eles foram convidados a serem corajosos e a virem abertamente à sessão. O Criador é tão misericordioso que está dando a eles esta última oportunidade de seguir de bom grado as palavras que eles mesmos dizem aos outros para fazer, em vez de forçá-los a fazer algo. Como seria bonito se os próprios líderes se apresentassem, porque suas próprias almas os obrigarão a contar a verdade em massa. O Sr. Cash disse: não se surpreenda se um dia você ouvir que o Papa se afastou de sua posição para nunca mais ser ouvido de novo. Lembre-se, a hora da mudança é agora, e os buscadores de conhecimento que têm essa conexão com os líderes têm a obrigação de se apresentar e ajudar a criar a interação de campo. Parte dos testes que precisam ser completados são os testes sem participantes para Alzheimer, esclerose múltipla e Parkinson. Portanto, precisamos de 300 voluntários de todo o mundo. Estudando essas doenças, aprenderemos como as emoções através da alma afetam a fisicalidade. A alma pode liberar energias para locais específicos do corpo, como por exemplo no Parkinson tem como alvo as mãos. É o mesmo conhecimento que será usado no espaço para recriar órgãos e membros se necessário. Embora o homem já tenha esse conhecimento armazenado no cérebro desde o tempo dos dinossauros, é uma questão apenas de acessar esse conhecimento. Outra coisa necessária para que estas mudanças ocorram são mais almas para serem voluntários, para serem satélites ao redor do mundo. Foi dito: você não sabe o presente que você está dando à humanidade. Não apenas à humanidade, mas os satélites também criarão uma conexão com a comunidade universal. 2023 será um grande ano para a interface com a comunidade universal, para compartilhar e receber conhecimento para realizar estas mudanças. Algumas das mudanças que virão serão que no futuro não precisaremos mais de luzes na rua. Através de onde olhamos e de nossa emoção, essa área será iluminada automaticamente. Sem olhar, saberemos o que está acontecendo atrás de nós e saberemos como reagir a isso. Seremos ensinados a conectar nossa alma com a alma do planeta e isso nos dará toda a energia que precisamos em nossas vidas, assim como aquecer nosso corpo e qualquer luz que precisemos. Isso está muito além de tudo que Tesla já esteve envolvido. Abençoado seja a sua alma. Na verdade, este sistema já está desenvolvido. Tudo isso aconteceu por causa da criação dos raios cósmicos. Há também algo chamado de raio universal que ainda não foi explicado. Há muita coisa acontecendo dentro de um raio cósmico, como se eles pudessem conter plasmas e aglomerados de plasmas e outras coisas. Uma bela analogia foi dada para descrever mais sobre os raios cósmicos. Pense em uma cidade, uma capital, e depois em todas as estradas que saem dela e saem para o campo. No início há terras abertas e depois se chega a cidades, vilarejos, fazendas e casas. Quando alguém entra em um terreno aberto e começa a construir uma casa lá, depois faz uma família e lá as crianças começam a construir ao seu redor e se torna assim um vilarejo e talvez mais tarde uma cidade. É assim que os raios cósmicos funcionam e como a criação se espalha pelo espaço. Mas todos eles estão ligados a essas estradas principais que saem da capital, que é o Criador. Da próxima vez que você estiver dirigindo no campo, reflita sobre como todo esse desenvolvimento começou e se espalhou, então você entenderá sobre os raios cósmicos e como a vida é simples e que todos nós estamos conectados a ele. E para onde quer que você vá, há sempre uma estrada. Eu acho que subconscientemente muitas pessoas acreditam no que foi ensinado como reencarnação. Queremos pensar que eu fui tal e tal pessoa no passado e é por isso que me comporto da maneira como me comporto hoje. Isso será muito difícil de abrir mão, porque também há um certo ego ligado a isso. O Sr. Cash deixou ainda mais claro que a criação não funciona dessa maneira. Há mestres na Índia que rejeitaram totalmente a reencarnação da maneira como os hindus e budistas a ensinaram. Eles não se importavam com o que as escrituras diziam. Eles sabiam cientificamente, mas não conseguiam explicar isso. Talvez em parte porque as pessoas não estavam prontas para ouvir isso. Se você desafiar a teoria da reencarnação, as pessoas ficam furiosas. Mas se você ouvir abertamente o que é descrito aqui neste ensinamento, isso se tornará muito claro. Se seu avô gravou e tocou uma bela peça musical e depois a compartilhou com outros que por sua vez a gravaram e compartilharam, a essência dessa informação de energia emocional é um campo magnético, que agora está se espalhando como na linhagem de sangue. Não importa que a gravação e o gravador originais tenham sido destruídos e não existam mais na fisicalidade, a informação energética dessa música foi transmitida através do RNA a todos os descendentes na linhagem de sangue. Então um dia você descobre que pode tocar aquela música. Isso não significa que você tenha sido seu avô em uma vida passada. Ao contrário, você já tem essa informação em seu RNA e tem uma força de campo compatível com ela e é por isso que você pode tocá-la. Há inúmeras tendências às quais podemos ter acesso em nosso RNA. O que nos leva a ter uma força de campo compatível não foi esclarecido. Isso explica por que você se sente como se fosse alguém em uma vida passada. Mas a alma do homem é criada pela primeira vez a partir dos campos de sua mãe e de seu pai aqui na Terra. Todas as memórias são carregadas no RNA. Assim como a fisicalidade nasce após 9 meses, assim também a alma do homem nasce na morte da fisicalidade. Há muitas coisas que ainda não aprendemos. Por exemplo, como funciona com outra alma juntando-se à alma do homem, como que acontece com os profetas. Uma alma é um plasma e, assim como os raios cósmicos, pode ter outros plasmas e grupos de plasmas dentro dela. Então, por que as almas não podem ter outras almas dentro delas? Este entendimento virá no futuro. Mas agora nós temos uma base sólida sobre a reencarnação. Algumas outras coisas aqui nesse workshop foram abordadas e elas são. Que são sobre os servidores plasma que servirão em 2023. Com dois telefones celulares podem se alimentar para sempre. Muitos dados foram coletados na sessão de alimentação de segunda-feira. Ser alimentado por telefone está muito próximo. Produzir campos de trigo através de raios cósmicos. Agricultura não é necessária. Não é preciso matar para roupas de pele e pele de animais ou algodão. A alma está nua no universo. Moeda cash será trocada em bancos, não pode ser roubada. Não se preocupe com o que fazer sem um trabalho, explorando o universo. O homem se adaptará e sempre encontrará algo para fazer. Nossa vida, que aceitamos como escravo, terminará. Se você fizer uma ação errada, a alma paralisará a fiscalidade. Decisão sonhando. Novo protocolo para Covid emocional, copo 1 e 2 na proporção de 1 para 1 com magnésio adicionado. Nova unidade de mesa de fabricação de ganhos e muito mais. Obrigado por ouvir. Esse é o início desse índice rápido. Estamos chegando ao final do ano no calendário cristão. Estamos entrando mais ou menos no 10º ano de ensinamentos. De vez em quando permitimos que você faça perguntas sobre o que vem aprendendo. Gostaríamos de ouvir o que você aprendeu durante o ano passado e o que você gostaria de ver no próximo ano e nos anos vindouros. Qual deve ser o padrão do trabalho para a raça humana? Porque com o que vimos no dia 16 de dezembro, agora cada alma tem um lugar na estrutura do trabalho deste planeta. Gostamos de receber feedbacks de vocês com o que eu chamo perguntas reais e não perguntas irresponsáveis. Através de suas perguntas, podemos esclarecer quaisquer ambiguidades em parte dos ensinamentos e dar mais explicações. Todos nós podemos aprender mais e participar mais em toda a estrutura. A Fundação Cash, que inclui a parte de manufatura da Fundação Cash, que é a KFM, pesquisa e desenvolvimento da Fundação Cash e outros ramos da Fundação Cash, tem suas próprias formas de trabalhar em diferentes partes do mundo. Para nós, 2022 foi uma revolução e evolução na ciência e tecnologia. Compartilhamos muito e trouxemos muito conhecimento sobre a mesa e com isso abrimos os olhos de muitos de vocês para a dimensão de sentir e compreender a força de sua alma. E para que vocês percebam que ignoraram suas energias interiores. Muitos de vocês entraram em contato com sua alma e aprenderam muito com isso. E muitos de vocês farão o mesmo nos próximos tempos. A espera do tempo da mágica vai embora, acabou, pois a realidade da experiência se torna parte de sua vida. Em 2022, lutamos para apresentar a vocês a estação da alma do homem, mas muitos outros ainda estarão esperando por uma mudança quando a mudança já chegou. Isso se mostrará através deste trabalho nos próximos tempos. Os testes de 16 de dezembro foram muito bem sucedidos e muitos de vocês se juntaram por diferentes razões. Fomos capazes de descobrir muitas coisas em segundo plano. E na segunda-feira, dia 19, nossos testes estavam mais focados. Tudo isso nos trouxe muitas coisas positivas porque o dia 16 foi um grande teste e confirmou muita exatidão da tecnologia e ganhamos muito conhecimento e isso nos mostrou muitas coisas que precisam ser acrescentadas. Por causa dos testes dos dias 16 e 19, começamos a colaborar com as principais agências espaciais de certa forma. Estamos apresentando as possibilidades de alimentar seus astronautas e passageiros espaciais. Primeiro vamos testar em terra e depois em voos espaciais. Também vamos tentar alimentar as pessoas na estação espacial. Vamos entender isto de não ter que comer por um dia, depois para uma semana e assim por diante. Gradualmente introduziremos a tecnologia na dimensão do espaço e em seguida através do nível da alma. Em 2023, a Fundação Cash buscará colaboração direta com as agências espaciais para o bem-estar e alimentação dos astronautas, mas não em viagens espaciais, já que eles estão viajando com seus foguetes de forma física, enquanto nós fazemos isso de uma maneira diferente com a alma do homem. Esta colaboração trará mais compreensão para nós e para eles. Também em 2023, estamos preparando que nossa tecnologia se expanda e seja compreendida pela maioria, e até mesmo no mundo científico. colaboraremos entre as nações. Ontem eu disse ao nosso principal negociador que a meta para 2023 é trabalhar em Teerã, lançando em Tel Aviv, voando de Nova York e aterrissando na China. Ele disse: Meran, você sabe que este é um trabalho muito grande. Ele tomou mais ou menos o lugar de nosso querido membro do Conselho Universal de Israel, que faleceu algumas semanas. Através de nossos canais diretos, entramos em negociações como somos os iranianos, israelenses, americanos e chineses trabalhando juntos no desenvolvimento espacial. Não importa o que os líderes de nossas nações decidem fazer, este parece ser o caminho certo. Vamos explorar esta avenida de forma muito rápida nas próximas semanas e vamos estabelecer o teste de voos de Teerã e Tel Aviv. E depois expandiremos ainda mais em outras dimensões. O próximo passo para nós nas próximas semanas será a aterrissagem na Lua. Já temos os voluntários prontos para fazer essa excursão. Nossos sistemas devem estar concluídos até o final de janeiro e então começaremos. A conclusão do sistema móvel, ao qual muitos de vocês aderiram, deverá ser até o final de fevereiro ou março. Começaremos a fazer testes de aterrissagem, trazendo pessoas para Lins. Já fizemos isso através da dimensão da alma. Quando os novos sistemas forem concluídos, poderemos fazer isso na dimensão da fiscalidade. Os sistemas estão cerca de 80% concluídos no lado do reator, enquanto que no lado cósmico, eles estão 100% prontos, como mostramos nos dias 16 e 19. Após o teste dos dias 16 e 19, iniciaremos o que chamamos programas de massa. Em 2023, apresentaremos como parte do trabalho com os médicos e agências espaciais três testes diferentes com 100 participantes de cada um. Estamos certos de que podemos apoiá-los com um número suficiente de voluntários pacientes. Começaremos a analisar e aceitar os casos de todo mundo no início de janeiro. Estamos procurando as seguintes condições: 100 casos de Alzheimer, 100 casos de esclerose múltipla e 100 casos de Parkinson. Estes 300 casos devem ser concluídos em 2023. Juntos, todos eles cobrirão condições psicológicas, psicossomáticas e psicológicas somáticas. Cada um deles nos dará o conhecimento para desenvolver e aperfeiçoar as tecnologias a serem utilizadas no espaço. Através deste trabalho de compreensão de Parkinson, Alzheimer e parte do que acontece nos ataques epiléticos, seremos capazes de aprender como podemos regenerar diferentes partes do corpo. Este conhecimento está ligado um ao outro. Um ataque epilético libera uma enorme quantidade de informação e energia que vem como um choque epilético. No Parkinson, aprenderemos como a informação é direcionada para um local específico, como o tremor das mãos. No Alzheimer, esta informação está trancada em nosso corpo e tem estado trancada por milhares de anos. E abriremos o Alzheimer do conhecimento da fisiologia do cérebro para o próprio cérebro. E com a esclerose múltipla, aprenderemos como trazer as condições auto-infligidas de volta ao trabalho como um só. Com estes três e com o quarto escondido atrás, teremos tudo o que precisamos para nossos passageiros no universo. Se você decidir viajar na dimensão da fiscalidade e perder um braço, compreendendo o conhecimento destes quatro sistemas, poderemos fazer crescer o braço ou a perna de volta. Ele pode acrescentar de volta em qualquer lugar no espaço pelo seu cérebro e não por nós. Nós só entregamos a tecnologia. Nós não somos médicos, mas sabemos como fazer esses sistemas. Temos os direitos de produzir essas tecnologias por causa da licença que nos foi dada pela naturopática na Bélgica, por volta de 2008. Podemos testá-las com médicos. Estamos completamente dentro da estrutura legal do desenvolvimento da tecnologia, uma vez que temos as licenças. Isso nos permite trazer um novo entendimento. Por exemplo, se você perde sua perna ou braço em um acidente, ou seu coração não funciona e você vai para o hospital, agora os médicos só precisam discar um número e conectá-lo a um conjunto de sistemas para o crescimento de braço ou pernas. Em seguida, ele volta a crescer através da estrutura de seu próprio cérebro. Não há necessidade de amputação e depois membros artificiais. Os médicos serão treinados em como deixar seu braço ou perna crescer de novo. Já fizemos isso antes. Mas a diferença agora é que encontramos uma maneira correta e mais rápida de fazer isso ao introduzir os raios cósmicos. Isso permite uma recuperação rápida. Agora sabemos como os lagartos fazem isso. Eles não criam apenas energias ou o que quer que seja para que a cauda volte a crescer. Eles criam uma condição específica dentro de sua pele, onde absorvem os raios cósmicos para acelerar o crescimento. Agora temos acesso ao mesmo conhecimento. A humanidade aprendeu como o lagarto faz isso e também pode fazer isso. A beleza disto é que o corpo humano costumava saber como fazer isso. No tempo dos dinossauros, quando vivíamos nos buracos como pequenos ratos, sabíamos como substituir nossos órgãos. Também sabíamos como cortar nossos braços e pernas do corpo se ficássemos presos em algum lugar, fugindo dos outros animais. Nós apenas nos esquecemos disso. Tocamos o Alzheimer da criação. Hoje podemos abrir novamente esse conhecimento com o que adquirimos através da psicogenética. Podemos voltar a ligar os genes do homem. Quando você precisava dele, então você podia criá-lo. Portanto, o conhecimento já está lá. É apenas trazê-lo de volta à tona. Através da tecnologia que desenvolvemos, nós guiamos seu cérebro para onde está esse conhecimento. Criamos uma condição que seu próprio cérebro encontra onde armazenou essa informação e nós assim a desbloqueamos. É como armazená-la em um disco de computador. Depois você pode baixá-la quando quiser usá-la e quando não precisar dela, guarde em algum lugar até o momento em que precisar usá-la. Portanto, o conhecimento está lá para regenerar os órgãos, os braços e as pernas. Isso pode ser feito e já foi demonstrado. Muitos de nosso pessoal falam sobre isso, mas ainda não entenderam. Talvez eu abra esta caixa de Pandora do que você perdeu. Dissemos a vocês por volta de 2008 que voltamos a crescer um dedo do pé amputado. Não usamos ataduras ou o que quer que seja. Apenas colocamos um disco nano especificamente projetado na frente do dedo do pé e ele cresceu. Na época, para vocês, isso era apenas algo que o Cash faz. No entanto, todos vocês testemunharam o crescimento e a substituição do cérebro de Naomi, mas talvez vocês tenham considerado isso como alguém que estava em coma e nós a tiramos de lá. Mas, na verdade, foi o maior desenvolvimento na ciência do homem acontecendo bem na sua frente. Mas vocês perderam isso. Quando dizemos que podemos crescer braços e pernas, isso não é nada comparado ao crescimento que faz crescer o braço e a perna, que é o cérebro do homem. E todos vocês testemunharam isso, portanto agora o que dissemos faz sentido. A tecnologia está aqui de modo que se você perder um órgão ou um membro, ou precisar de uma substituição de um rim, ou você nasceu com apenas um rim, ou você nasceu com alguns defeitos cardíacos, agora nós podemos substituí-los. Nós não tocamos nos defeitos em si. Em vez disso, vamos até o mestre, que está no cérebro, e dizemos: desculpe, senhor, no momento do nascimento você esqueceu um rim. A estrutura aqui são dois rins. Mas nos próximos tempos, com a nova raça, talvez apenas um rim seja necessário. Talvez vamos para um sistema de um órgão em nosso corpo. Estamos desenvolvendo sistemas que utilizarão raios cósmicos, então o que levou 5 meses para a condição da Naomi levará apenas 5 semanas. E os sistemas são mais precisos e perfeitos. Isto é o que veremos em 2023. Aqueles que sofrem de qualquer uma dessas condições, entrem em contato com os médicos da Fundação Cash. Quando as centenas forem concluídas, os médicos liberarão um relatório sobre o que eles viram e fizeram. Então esperemos que em 2024, 2025, levemos isto para o próximo passo. Da maneira como vemos as coisas, as tecnologias podem se desenvolver ainda mais rapidamente. Hoje estamos dando a vocês o que eu chamo de nosso relatório anual, pois vocês têm feito parte disso. Então iremos para o próximo passo, que é como vamos levar esse conhecimento aos líderes mundiais e à comunidade mundial, e como gradualmente traremos a mudança ao longo dos próximos poucos anos. E se isso se tornar uma batata quente, talvez leve menos de um par de anos. Agora vamos às perguntas e ouvir de vocês em como e o que vocês gostariam de ver. Se alguém tiver uma pergunta credível e com conhecimento, faça a pergunta. Caso contrário, se não houver nenhuma, continuamos com o ensinamento. Muito provavelmente tivemos um dos melhores anos da Fundação Cat. Veremos o que será no próximo ano. Pergunta ao Sr. Cat: você acha que a nova experiência do dia 20 de janeiro de 2023 será um complemento interessante ao que já fizemos? Sr. Cat responde: os testes de voo de 20 de janeiro de 2023 serão um projeto específico. Tente juntar-se a nós o máximo que puder. O dia 16 de dezembro foi um presente de Natal surpresa. Mas as sessões de janeiro, fevereiro e março são o que eu chamo de sessões de sexta-feira à tarde. São parte do desenvolvimento da alma do homem para viagens espaciais. Não vamos explicar ou entrar em detalhes porque não queremos lhe dar uma ideia predefinida. Todos vocês vieram com a ideia de que no dia 16 que vocês veriam se seu câncer desaparecesse, voassem para a lua e tudo mais. Mas nenhum de vocês esperava encontrar seu Criador. E ainda assim, todos vocês encontraram seu Criador na dimensão da alma. Os dados tecnológicos nos mostram que estamos corretos e que não há conflito. O voo de 20 de janeiro é algo especial. O de fevereiro derrubará tanto seus sapatos quanto suas meias. Março trará a você uma realização chocante. Todas essas sessões estão na dimensão da ciência, interação com a comunidade universal e compreensão do trabalho de sua própria estrutura, da maneira como temos feito isso. Para muitos de vocês que vieram para a sessão de 16 de dezembro, foi importante. Veremos alguns de vocês também virem no dia 20 de janeiro, assim como em fevereiro e março e depois. Estas almas fazem parte da estrutura da próxima geração. Todas estas sessões são bem planejadas. Nós não apenas inventamos as coisas para a próxima sessão. Estamos levando você para o próximo passo e os próximos a seguir. Acho que aqueles que se juntarão a nós para o teste de janeiro ficarão surpresos em como se verão. O voo para Marte seguirá após o primeiro pouso na Lua dos dois buscadores de conhecimento. Eles foram selecionados e nós estamos nos preparando para isso. Um é da Rússia e o outro da Alemanha. Eles são uma equipe de marido e mulher. E então iremos para o próximo passo. Em meados de julho ou agosto tentaremos fazer o primeiro voo múltiplo de pessoas. Será muito parecido com o que fizemos com as 160 pessoas em uma sessão no dia 16. E tentaremos até meados do final de ano para levar entre 1.000 a 10.000 almas não apenas através deste planeta, mas além dele. É por isso que lhes pedimos que se juntem aos 100 pacientes para cada uma das condições. Porque quanto mais rápido terminamos esses testes, mais nós aperfeiçoamos nossos sistemas de conhecimento por nossos buscadores de conhecimento. Então faremos a sintonia perfeita. O voo de janeiro será um voo incrível. Eu sei exatamente o que vai acontecer e o que planejei para ele. E cada voo depois disso é arranjado e organizado. De certa forma, não é a organização, mas o entendimento. Será uma das primeiras interações com a comunidade universal. O voo de janeiro é um prelúdio para isso. Levaremos a alma do homem diretamente em contato com a alma da comunidade universal de uma maneira muito diferente. Nossos dados mostram o ponto exato em que você esteve em contato com a alma de seus profetas. Então, na dimensão da alma, você entrou em contato com a alma de seu Criador. Você tem que entender as novas dimensões para as quais estamos lhe trazendo, para que quando você for ao espaço, não se torne um espetáculo mágico. Como você gosta dos OVNIs, nós ainda trabalharemos nessa dimensão física, e seja o que for, porque temos que mantê-lo ocupado. Mas no futuro, a norma será viajar por transmutação através da alma. Muitas coisas vão mudar após a sessão de 20 de janeiro e as sessões de fevereiro e março também. Estes testes nos levarão ao ponto de poder fazer nossas coisas em grande quantidade. A sessão de janeiro será uma experiência impressionante, o mesmo acontecerá com fevereiro e março. Mas a de março é onde esperamos colaborar com as agências espaciais após o desembarque das duas primeiras pessoas na Lua. Deixaremos o marido e a esposa nos dizerem como eles se veem e sentem um pelo outro. Tentaremos tirar fotos através das almas para que possamos ver onde eles estão. Podemos converter essas imagens em uma imagem física através da alma do homem. É aqui que entram as pessoas que se registraram para ser as almas satélites. Aqueles de vocês que se inscreveram para satélites comunicaremos através de suas almas para a comunidade universal e o que chamamos a estrutura de trabalho. Aqueles que se voluntariaram para ser satélites não sabem o presente que vocês deram à humanidade. O trabalho que vocês fazem é separado do que o Conselho Universal faz. É uma dimensão totalmente diferente. Ainda precisamos de mais pessoas para serem satélites. Desta vez é sua alma que você está colocando para ser a linha de comunicação e não sua fisicalidade. Não é o seu hardware de computador em sua casa. Precisamos que suas belas almas se tornem a linha de comunicação entre a comunidade universal e o que chamamos de compreensão do homem sobre a comunidade universal. Este processo começará no início do próximo ano. O dia 20 de janeiro lhe dará uma bela sensação de que você é humano e, como humano, você já se tornou parte da comunidade universal. Vamos ver como o homem, como um todo, dará o próximo passo. Pergunta ao Sr. Cash, o que acontecerá com todas as pessoas que participaram no dia 16 de dezembro, quando se conectaram entre si e com os profetas e o Criador? Por que eles foram reunidos por suas almas? Sr. Cash responde, eles permanecem conectados desde a data de 16 de dezembro. O objetivo era que a alma do homem entendesse que ela tem a capacidade, força, beleza, elegância e a capacidade de permanecer na mesa do Criador. Muitos de vocês não sabiam por que vieram ou vieram por diferentes razões, mas sua alma sabia exatamente o que estava fazendo. Suas almas estavam cientes que receberão o presente de sentar-se junto ao Criador. Voltem para suas gerações passadas e vejam qual parte de sua linhagem serviu à humanidade. Em alguns casos, é a sua própria alma, esta é a razão pela qual você participou da celebração do dia 16. Mas para muitos de vocês foi um presente graças a alguém em sua geração passada pelo que fizeram, pela compreensão da criação do trabalho do Criador. É como se seu pai descobrisse algo e anos depois seu filho ou neto recebesse o prêmio Nobel por isso. Ele pode nem ter sabido nada sobre o que seu avô fez. Foi assim que foi definido para ser no dia 16. Por exemplo, Rick estava lá no dia 16. Ele está conosco há muito, muito tempo, não apenas neste projeto para elevar a Terra. Ele é um dos caras que vieram conosco. As coisas não são acidentais nem coincidentes. Quando você diz qual foi o objetivo de estar ali, olhe em sua vida e tente descobrir sobre seus antepassados e como eles serviram à humanidade para que você pudesse apanhar a flor. Agora você entende o porquê. Todos que vieram no dia 16 fizeram isso na dimensão da alma e não para conseguir nada. Eles vieram para celebrar o que foi alcançado e o fim de uma era. Agora talvez vocês entendam. Pergunta ao Sr. Cash, como cidadãos comuns que podem ter baixa renda, mas que têm uma alma e amor enormes, podem ter acesso aos programas espaciais e à tecnologia Cash de algum lugar como o meio do Canadá onde eu moro? Sr. Cash responde, espere pelo seu tempo. Aqueles que estão participando estão pagando para que os sistemas sejam desenvolvidos. Gradualmente, em 2023, mudaremos para um sistema de servidor de plasma, pois agora o conhecimento está se tornando um pouco mais maduro. Nós estamos trazendo cada vez mais pessoas. Já iniciamos perto do final deste ano e será rapidamente aumentado. Há despesas incorridas na Fundação Cash para administrar as tecnologias, que precisam ser cobertas. E a enorme perda que tivemos nos atrasou um pouco, mas felizmente não demorará muito para voltarmos ao caminho certo com o que foi colocado em segundo plano durante os últimos anos. Mas lembre-se, se você tiver Parkinson, nossos médicos teriam cobrado até $200 mil para processar. Estamos discutindo agora sobre os 100 casos de Parkinson, Alzheimer e esclerose múltipla. Isso nos permitirá aumentar o uso de nosso sistema ao mesmo tempo em que reduzimos nossos custos. Nas próximas semanas, poderemos reduzir o custo para cerca de 10 mil euros, por exemplo, para Parkinson, esclerose múltipla e os outros. Mas aqueles de vocês que já entraram no processo, o preço permanecerá o mesmo. Não podemos mudá-lo, porque já estava e já foi estabelecido assim. Quando iniciarmos os testes, os médicos terão que decidir se 10 mil é suficiente para cobrir suas despesas, incluindo despesas adicionais para que eles possam incorrer. Um paciente é diferente de quando se tem 30 pacientes, então é preciso trazer outros médicos e enfermeiras para monitorar, secretárias e acrescentar outras estruturas também. Talvez alguns médicos o aumentem para 20 a 25 mil. Não está em nossas mãos, eles decidem. Mas se então entrarmos em nível nacional e internacional, onde os números aumentarão drasticamente, então eu acho que os custos se reduzirão a cerca de 5 ou talvez os governos o ajustem para 10 mil. É o mesmo com os desastres. Agora há um desastre na América do Norte e muitas pessoas perderam suas vidas, pois são atingidas pela geada e pela escassez de água, alimentos e remédios. Não se trata apenas de indivíduos, hospitais e centros de saúde também são atingidos. Qual seria a resposta da Fundação Cash? Na próxima vez, chegaremos a um acordo com o governo americano para cobrir uma área de, digamos, 10 mil pessoas. Então as alimentaríamos por 2 semanas até que voltasse à normalidade. Nesta mesma área, cobriríamos também todas as necessidades médicas. Se você é diabético e não pode adquirir insulina, porque o sistema está quebrado, então você estaria coberto. Estes novos sistemas trarão enormes mudanças. Na África, onde dezenas de milhares de pessoas estão morrendo de fome devido à seca, nossos sistemas podem ser usados. Hoje, as Nações Unidas têm que obter o dinheiro dos americanos para comprar alimentos a preços inflacionados somente de agricultores americanos. Assim, em vez de pagar por 100 quilos de arroz e receber 100 quilos, agora eles recebem apenas 1 quilo para as pessoas famintas. Estes preços são pagos através das agências. Tudo isso chegará ao fim. Cada pessoa faminta receberia um conjunto de fones de ouvido e seria alimentada. Hoje, há mais telefones celulares neste planeta do que o número de humanos. Portanto, não é difícil alimentar a todos. É o que eu chamava nos ensinamentos do passado como um telefone, uma vida. Eu disse que com 2 telefones celulares você viverá para sempre e eles proverão todas as suas necessidades. Mas naquela época você não conseguia entender, então nós explicamos através de baterias o que quer que fosse. Quando você tem 2 telefones celulares em suas mãos, agora você entende onde a tecnologia foi instalada. Mas naquela época, não podíamos explicar isso a você. Então você entende a implicação deste novo conhecimento. Então, em vez de 3 mil dólares por ano, pode ser 20 dólares por ano para se alimentar. Fará parte do que chamamos o trabalho de uma nação. Primeiro, a tecnologia tem que ser comprovada e depois precisará de muita colaboração. Começamos com casos individuais, depois fomos para vários casos e agora vamos para centenas e depois milhares ao mesmo tempo. Já apresentamos isto com a gripe suína africana na China. Primeiro provamos em 1 porco, depois 30 porcos e depois 800 porcos. Agora ninguém mais ouve falar da gripe suína africana na China. Talvez venha dentro de 5 anos, mas depende de como trabalhamos com os governos e como as grandes multinacionais responderão. Afinal, perderão seu controle sobre os grãos e o resto. Como eles vão jogar o jogo? Tudo o que você tem que fazer é discar um número e ser alimentado. No futuro, como hoje vocês têm provedores de serviços, teremos provedores dos campos de plasma. Você poderá pedir comida chinesa ou italiana e o resto. O mesmo será para suas necessidades de medicamentos e energias. Talvez você pague 105 centavos por pizza e nada pelo McDonald's, já que será um serviço gratuito. Isso não é um sonho. Durante a sessão de alimentação ou nutrição de segunda-feira, você não sabe todas as coisas que testamos em segundo plano. Você ouviu de bananas e maçãs, comidas exóticas, mel, todas as ervas deste planeta em que podíamos pôr nossas mãos e o resto. É por isso que queremos conversar com você durante as próximas semanas e perguntar a você sobre sua experiência. Isso nos dará muitas indicações sobre as coisas. Você não pode sequer imaginar o que aconteceu. O objetivo não era você entrar e se sentir bem por não querer comer durante semanas. Nossa estrutura pré-estabelecida foi servida e gostaríamos de conversar com você sobre isso. O mesmo com aqueles que vieram para a sessão de câncer. Vocês, como buscadores de conhecimento que participaram dos dias 16 e 19, entraram em uma mudança muito básica, mas fundamental e maciça em todo o processo da vida neste planeta. Vocês fizeram isso com suas almas na sexta-feira e sua fisicalidade na segunda-feira. Você procurou por ajuda com seu vício em drogas ou álcool. Nós observamos a forma como sua alma reage a essas coisas e depois coletamos os dados. Mostramos a você os gráficos da sessão de sexta-feira. Certamente você não quer ver os gráficos sobre vícios e as outras sessões. Então você não pode arcar com os custos de hoje, mas em um futuro próximo, haveria necessidade de matar um porco? Ou precisaremos cultivar trigo e o resto das colheitas, depois colher de vez em quando e depois colocar de novo no sistema? Não podemos levar porcos e trigo para o espaço profundo. Eles nem mesmo serão capazes de manifestar sua fisicalidade. Então, qual é a utilidade de cultivá-los? Nos próximos tempos, os animais que comemos hoje serão apenas uma foto na parede. Você não precisa estar no centro do Canadá, uma das nações mais ricas do planeta, e reivindicar pobreza. Você será o mesmo que o cara das aldeias no fundo dos fundos da África ou das tribos do Brasil. Todos terão acesso à mesma dimensão da tecnologia e do conhecimento para alimentos e medicamentos. Nossa equipe brasileira nos contou como durante corona as pessoas nas selvas da Amazônia usavam os ganhos para o Covid. Ouvimos o mesmo dos africanos, chineses, iranianos e britânicos. Todos se tornaram iguais uns aos outros. A tecnologia para os alimentos e medicamentos será a mesma nos próximos meses e semanas. Vamos trabalhar com os governos que fizeram uma coisa muito linda colocando todos os satélites. Mas agora, eles se tornaram os verdadeiros satélites para entregar um monte de coisas maravilhosas para o homem. Caso contrário, eles se tornarão obsoletos. A Fundação Keshe já se tornou uma organização espacial no Irã. Vamos começar a alimentar a nação iraniana diretamente através de satélites, sistemas que foram construídos pelos iranianos para a nação iraniana. Nos próximos satélites, nos esforçaremos para colocar nossos sistemas dentro deles para que possamos alimentar a nação. Será um dos primeiros testes da tecnologia. Os satélites cobrirão uma área específica que será então alimentada. Em seguida, será expandido para outras organizações ao redor do mundo. Pergunta ao Sr. Cash: como a Fundação Cash realizará projetos para a agricultura em 2023? Sr. Cash responde: nós continuaremos com as mesmas coisas. Muitas pessoas estão fazendo testes agrícolas para coisas diferentes e por razões diferentes. Neste momento não temos um programa específico para a agricultura nem planos para 2023. Porque do jeito que vemos, do jeito que a tecnologia está indo com o desenvolvimento dos raios cósmicos, estaremos nos afastando completamente dos alimentos. Você vai entender muito em breve. Nos próximos tempos, a agricultura não tem um lugar na nova ciência do homem. Porque agora entendemos sobre a força do campo de raios cósmicos do trigo. Então não há nenhuma necessidade de cultivá-lo. Ninguém vai comê-lo. São coisas realistas que nos atingirão a todos, passo a passo. Vocês, como buscadores de conhecimento, trarão isso para seus governos, não nós. Não há espaço para agricultura ou a agropecuária ou a criação de animais na nova ciência do espaço. O que vocês vão cultivar? Não queremos que vocês olhem o homem de Marte como algo para comer. Não queremos que você olhe para algo que se pareça com uma flor como algo para comer, porque é um ser vivo inteligente ali. No entanto, ainda podemos ajudá-lo a aumentar sua colheita ou o que quer que seja. Mas a Fundação Cash é um programa espacial. Não podemos ensiná-lo a comer os outros quando você vai para o espaço. É isto que estamos tentando evitar para que você possa sobreviver no espaço. Isso é algo que você tem que se acostumar. Mas, por outro lado, se você quiser levar a agricultura numa direção diferente, então a mesma coisa será feita com a agricultura, assim como com a alimentação humana. Os satélites serão usados para criar uma condição para que o trigo cresça rapidamente. Tudo pode ser feito agora. A parte mais importante que faltava no quebra-cabeça para a humanidade era a criação dos raios cósmicos e dos raios universais que o homem virá a entender. Você precisa dos raios universais para entender a estrutura dos raios cósmicos e para poder se alimentar no universo. As diferentes raças que viajam através do universo também têm que se alimentar para existir. O que você chama de alienígenas e aqueles nos OVNIs têm que ter algo para comer. Eles precisam de uma fonte de alimentação. Agora, eles aprenderão com o homem como usar os raios cósmicos e os raios universais para se alimentarem. O que você chama de agricultura, agropecuária e criação de animais, o que você chama de matar galinhas em milhões, logo chegará ao fim com a compreensão da tecnologia. Hoje, quando comemos apenas uma raça de seres, então chamamos isso de vegetariano. Em breve diremos: eu sou plasmista. Eu só tiro a energia do plasma. Eu não mato nenhum ser. Estas serão as novas palavras que entrarão no vocabulário do homem. Não visaremos mais os marcianos nem os do planeta Zeus como alimento. Ao nos tornarmos parte da comunidade universal, então compreenderemos a tecnologia da vida no universo, onde todos vivem dos campos do plasma. Muitos buscadores de conhecimento já deveriam ter se movido nessa direção. Mas nesse meio tempo, podemos aumentar sua colheita em 10 vezes. Mas não haverá clientes, então você poderá jogar isso no mar. Mas o que o peixe no mar vai fazer com isso? Eles não querem isso lá. Então você acaba poluindo o ambiente de outra pessoa. É um negócio muito delicado essa tecnologia da Fundação Cash. Vocês se tornam viajantes da alma e não caçadores de alimento. Pergunta ao Sr. Cash. Eu participei da última sessão de segunda-feira do voo do dia 19, quando o Sr. Cash pediu a todos para ir ao Polo Norte e tentar encontrar o Papai Noel para tocar seus servos. Eu senti ainda mais frio, porque eu tinha pego um resfriado no domingo. Aquele resfriado do tipo de Covid. Durante toda a sessão eu não senti literalmente nada. Senti que perdi a maior parte das minhas conexões com minha alma depois de ter sido atacado pelo vírus do Covid. Poderia ser que, ao ser infectado por um vírus antes de entrar no sistema de voo, isso poderia resultar em uma sessão que fosse, digamos, menos eficaz, ou como a pessoa da pergunta diz, literalmente não sentir nada? Sr. Cash responde. Fomos a esses testes de voo para entender e ver o efeito da alma em nossos sistemas em segundo plano. Nos próximos dias, pediremos àqueles que se juntaram às diferentes sessões da segunda-feira, como alimentação e vício, para se encontrarem e nos dizerem o que sentiram, como e onde se conectaram. Não importa quanto barulho é feito na sessão. Quando olhamos os dados reunidos a quilômetros de distância, podemos acompanhar a emoção da alma, e foi em uníssono. Portanto, não importava quem estava fazendo barulho e quem estava quieto. Voltaremos a você para analisar mais detalhadamente as coisas, e as coisas que vocês não poderiam sequer pensar durante a sessão. Mas são necessárias algumas semanas. Mas uma coisa notamos, que não importa o que as próprias pessoas disseram, quando lhes pedimos para nos contar sua experiência, eles dizem que foram exatamente para onde queriam ir. Pergunto ao Sr. Cash. Pergunto-me que as pessoas com empregos na indústria alimentícia ou outras, como elas se adaptarão à mudança? Minha imaginação precisa ser aprimorada. Sr. Cash responde. Você não precisa imaginar. Veja o que aconteceu na Revolução Industrial, quando as máquinas substituíram o emprego do homem. O que aconteceu na revolução dos computadores? O homem sempre encontra outra coisa para fazer para se manter ocupado. A maior parte desta recompensa e pagamento, como conhecemos pelo trabalho, sairá da equação. Isso vai desaparecer. O Covid nos últimos 2 ou 3 anos provou que você não precisa ir ao escritório das 9 às 5. Isso pode ser feito de casa durante seu tempo livre. Os escritórios não precisam mais existir. O que aconteceu com todos os faxineiros de escritório, o porteiro e o cara que costumava entregar as coisas nesses escritórios? Agora eles estão administrando os escritórios sem essas pessoas. Nós nos adaptamos às mudanças muito rapidamente. Um exemplo muito bom de ter que literalmente abandonar a Terra foi o que vimos em Chernobyl. Mas hoje as pessoas ainda vivem uma vida normal dentro dos limites da zona restrita de Chernobyl. Portanto, nada aconteceu como tal. A vida continua e prossegue, e encontramos novos passatempos. Uma das melhores coisas que virão ao homem é este financiamento eletrônico controlado e banco. O governo apenas enche sua conta para que você se divirta, e depois, com o mesmo número imaginário, você enche a conta de outra pessoa porque você comprou algo dela. Porque não haverá empregos, não haverá empréstimos como tal. Todas essas coisas que aceitamos, que nos foram impostas por aqueles que queriam sentir que estão no poder, vão acabar. Você não precisará morar em uma propriedade de 80 metros quadrados empilhados como sanduíches no meio da cidade, porque você tem um emprego lá. Você pode viver em qualquer lugar, porque você pode ir e voltar para o trabalho em 10 segundos. Todo o conceito de nossa vida de ser escravo, que nós aceitamos, está chegando ao fim. Isso irá rapidamente, porque uma vez que se instale, uma vez terminada a base preliminar, então, a forma como saltamos para computadores e telefones celulares, usaremos os mesmos computadores e celulares para viajar com eles. Não é apenas usar um aplicativo para comprar um sanduíche. Você usa o aplicativo e é alimentado durante todo o dia por nada. E aqueles que gostam de criar redes, como lojas, vão criar gostos e sabores mais exóticos. O que você faz? Você vai passar mais tempo fora e você vai se desfrutar. Porque muitas pessoas dizem que eu quero estar livre de impostos, do fardo de alimentos químicos e de tudo mais. Nós não temos produtos químicos porque você receberá energias puras, que são necessárias ao organismo. O gosto e o sabor vem de sua emoção. Esta vida que estamos descrevendo não é teoria, especialmente agora com os testes que fizemos nos últimos meses. Toda a humanidade mudou. A melhor coisa que os belgas nos fizeram foi nos tirar do radar e dos jornais e do público. Isso nos permitiu desenvolver de uma maneira muito sólida, sem nos tornarmos os mágicos e os trabalhos mágicos que eles queriam fazer conosco. Agora você terá tempo livre para viver a vida que sempre quis viver e fazer o que gosta de fazer, não o que tem que fazer para sobreviver. É assim que deveria ter sido desde o início, mas agora há mais tecnologia e mais coisas. Será que você precisa de um carro que você tem que pagar tanto dinheiro por gasolina só porque alguém atirou uma bala e eles subiram o preço, que depois de 6 semanas voltou a cair magicamente? Quem ganhou todas aquelas enormes quantias de dinheiro a $100 por barril que surgiram do nada? Os raios cósmicos são de graça e suas energias são de graça. Você tem que encontrar uma maneira de acessar que você não precisa nem mesmo usar um aplicativo. Use a linha de comunicação da alma. Você pode gradualmente se treinar para receber os raios cósmicos. Então você viverá uma vida livre. Pense no que milhões de desempregados fazem todos os dias. Eles vão fazer exercícios, caminhar, sentar e conversar com seus amigos ou vão viajar pelo universo. Você não terá tempo suficiente para estar desempregado. A humanidade será empregada com os prazeres do universo em vez da escravidão atual da vida do homem na Terra. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 465. Um buscador de conhecimento relata que não conseguiu parar de rir durante a sessão de sexta-feira do dia 16. Ele nunca riu tão alto em toda a sua vida e não sabe por quê. Sua experiência foi tão impressionante e profunda que ele não conseguia parar de balançar as mãos. Sr. Cash responde: pessoas diferentes tomaram de acordo com o prazer de soma para diferentes sessões. Aqueles que estavam na sessão de câncer disseram que tiveram efeitos profundos em suas emoções. E os da sessão de alimentação disseram que tiveram o melhor passeio. Na sessão de alimentação, continuamos carregando coisas diferentes em segundo plano para ver como eles se sentiriam. Em segundo plano, acrescentamos e tiramos as coisas, depois observamos os efeitos, esvaziamos o local e depois o enchemos com coisas diferentes, enquanto todo o tempo coletávamos dados. Na sessão de sexta-feira, as pessoas juntaram suas almas juntas como uma só, mas não sabiam fazer isso também na sessão de segunda-feira, pelo que eu vejo nos gráficos. Mas talvez dois ou três se conhecessem. Na verdade, deveríamos ter feito de forma diferente na segunda-feira, e primeiro ter feito uma alma de todos vocês, e depois trazer você de volta ao sistema e depois fazer o que queríamos fazer. Faremos isso nos testes futuros. Mas não explicamos nada, porque primeiro temos que aperfeiçoar nossos sistemas. Anos atrás, nos ensinamentos, eu disse: você dará sua alma ao capitão de sua confiança e quando você chegar ao destino, ele liberará sua alma e se desapegará dela e o deixará livre. Talvez os transcritores possam procurar por essa parte de 5 a 7 anos atrás nos ensinamentos. Eu disse que chegará o momento em que você entregará sua alma ao capitão de sua confiança. Foi o que você fez na sexta-feira. Levamos cerca de 8 anos para desenvolver fisicamente a tecnologia para que você fizesse isso. O capitão era a tecnologia, e a alma era todas as suas almas unidas no dia 16. Quando vimos a linha do gráfico ficar reta, entendemos que juntos vocês fizeram uma alma e que era o capitão. Vocês deram tudo a ela incondicionalmente, nenhum de vocês se opôs. Não vemos nenhum pico naquele período que nem mesmo uma alma se revoltou. Agora vocês entendem. Encontrem esses ensinamentos passados e ouçam eles. O dia 16 foi um cumprimento dessa promessa feita anos atrás. Agora vocês têm isso. Coisas novas, novos desenvolvimentos, virão de todas as sessões. Refiro-me às coisas que ensinamos nos ensinamentos anteriores para que vocês possam ver e entender quanto tempo levou para prepará-lo para o que estamos ensinando hoje. Sexta-feira você deu sua alma ao sistema e acreditou na unicidade do sistema e com essa estrutura entregou você no nível da alma ao seu Criador. Acho que está na série de 100 ou 200 dos workshops de buscadores de conhecimento. Mas se eu lhe tivesse dito tal coisa naquela época, você teria rido. 160 de vocês todos deram sua alma para ser aquele capitão e confiaram para que ele entregaria você ao destino. É porque você confiou em si mesmo que não faria nada de errado no nível da alma. Todos confiaram, então você fez um a partir de todos. No futuro eu lhe ensinarei como viajar através de sua alma para sistemas planetários e uma estrela. Lembre-se quando lhe ensinei que só de ver a estrela você já tem uma conexão com ela. A luz veio até você para vir, é a luz que o leva de volta a ser. Então você entende quanto conhecimento lhe falta para dar e para você entender e usar. Aqueles de vocês que vieram a Lins e muitos de vocês que estavam online, fizemos alguns testes com vocês. Eu frequentemente faço a vocês duas perguntas, que é o que viram e o que sentiram. Eu fiz deliberadamente essas perguntas. Você viu seu pai ou sentiu seu pai? Você sentiu o animal ou você viu o animal? Por quê? Responderemos a isso nas próximas semanas, quando você aprender sobre a separação entre a fisicalidade e a alma. E quando você aprender o que é conhecimento da alma e conhecimento da fisicalidade, então assim gradualmente você aprenderá como se conectar e estará encarregado de suas interações. Ou ser uma testemunha e um guia. Quando você aprender isto, então não fará nada de errado, nem agirá ou mesmo pensará algo errado. Porque você será capaz de ver que quando você fizer algo errado no nível da alma, isso afetará a fisicalidade e você ficará paralisado. E quando você fizer algo errado na fisicalidade, isso prejudicará o nível de sua alma e você ficará paralisado. Portanto, que homem estúpido atiraria em seu próprio pé e depois diria que quer correr uma maratona? A essência de seu próprio julgamento trará proteção à sua alma e guiará sua conduta. Pergunta ao Sr. Cash, se nos é permitido manifestar a mesma fisicalidade que temos na Terra, também na Lua e em Marte, isso significa que a alma planetária da Lua ou de Marte nos aceitou para fazer um ambiente de vida lá? Sr. Cash responde, você não pode ter as características físicas exatas do homem na Terra em nenhuma outra posição a não ser na Terra. Quando você vai a algum lugar, haverá sempre alguns desvios porque o destino terá uma força de campo diferente. Em primeiro lugar, isso se deve à força de campo diferente do destino, mas também em parte por causa da sua própria emoção, o que permite que você aceite as novas condições. Esses critérios são muito importantes de entender, porque a fisicalidade não pode fazer algo com o qual a alma não esteja satisfeita, e a alma não pode fazer algo com o que a alma da fisicalidade não esteja satisfeita. Elas aprenderão a se equilibrar e se comprometerem e a se comprometerem umas com as outras. Portanto, você não pode ser fisicamente exatamente o mesmo na Lua, mas você pode sentir internamente que está, mas na realidade não está. Então você está apenas enganando a si mesmo. Mas de certa forma você se acostuma. É como se você estivesse em estado de coma e acordasse 20 anos depois. Seu corpo passou por 20 anos de envelhecimento e a ciência e a tecnologia também mudaram. Quando você acorda do coma, emocionalmente você está de volta 20 anos atrás. Mas seu rosto envelheceu e você tem que aceitar isso. Quando você entrou em coma não havia telefones celulares e agora a primeira coisa que alguém lhe faz é entregar a você um celular e dizer quando quiser algo me ligue. Então você tem que aprender todas as coisas novas. É uma bela curva de aprendizado. Uma emoção que muitos de vocês talvez nunca tenham considerado é a de consumir outra vida. Falamos sobre isso do lado da agricultura algum tempo no passado, que comer trigo também é matar outra vida. Nos anos 90 tornou-se uma espécie de moda se chamar de vegetariano e dizer aos outros que você não come animais e ao mesmo tempo em que você adorava usar mohair e seda. Ou você gostava de ter uma pele de carneiro em frente à fogueira e desfrutar de um cachecol de pele de raposa. Ou sair com peles de animais diferentes feitas em um casaco extravagante. Mesmo que você use até uma camisa de algodão, você está carregando um animal nas costas. Outra vida foi sacrificada ou ferida para que você tenha seu desejo. Será que sua emoção o levaria a um ponto que você não usaria nada que é outra vida? Será que preciso usar outra vida? Da próxima vez, quando você se chamar vegetariano, olhe para as roupas que você veste. Você está vestindo um animal em nome de uma planta, 100% algodão. A ignorância não dá o direito de passagem, e escolher deliberadamente ser ignorante é pior. Então, o que o homem vai vestir no espaço profundo? O que será que ele vai vestir? A roupa do homem é feita de carbono e hidrogênio e um pouco disto daquilo, como o poliéster e o resto. Parte do sistema energético do universo é feito de carbono 14 e hidrogênio. Será que seu poliéster ou as roupas que você usa existiriam no espaço? Ou elas desapareceriam como parte da energia do universo? De uma maneira simples, se você é anti-morte de animais e plantas, então o que dizer sobre estar nu no espaço da mesma forma que sua alma? Agora você entende o quanto temos que abrir mão e aceitar com o que está por vir. Vocês enfrentarão isto, pois 160 de vocês já se tornaram passageiros do universo nas últimas semanas. Isso não vai acontecer com outra pessoa. Vocês se voluntariaram e entraram e trouxeram a alma com vocês. Como você foi enganado, esse é o problema. Você pensou que estava entrando por causa do câncer, Parkinson ou porque queria viajar. Como você enganou sua alma para entrar. Ou a alma que te trouxe aqui enganando você com o Parkinson e tudo mais. Vá lá e cuide do seu câncer, porque eu já tenho um compromisso. Deveria estar lá, sua alma disse, talvez. Você me carrega como sua alma. Então vá lá com a desculpa de Parkinson ou querendo viajar pelo espaço. Como você acabou fazendo parte das 160 pessoas daquele dia 16, quem trouxe quem ali? As almas tiveram um encontro e sabiam que iriam fazer parte do espetáculo. Para fazer parte do início da mudança, ela o enganou com seus desejos físicos? Ou você acha que seus desejos físicos trouxeram a alma para que ela pudesse estar onde deveria estar? Em um dos encontros dos próximos meses, traremos os líderes mundiais para a mesa com você. Nós faremos isso da maneira como você entrou em contato com a alma de seu Criador e seu Profeta. Não vamos anunciar qual, mas em uma das sessões de 2023 você se sentará com o Papa, o Ayatollah Khamenei do Irã, os dois líderes religiosos da sinagoga israelense, enquanto eles alternam a cada 6 meses, o chefe do mundo islâmico na Arábia Saudita, o topo sobre os calendários de crença cristã da liderança e aqueles que governam os monges budistas e todo o resto dos líderes religiosos. Se você se lembra, em 2016, nós o levamos para juntar-se aos seus profetas. Agora vocês se juntarão aos servos dos profetas para mostrar aos profetas o verdadeiro desejo deles. Este será o fim das religiões para o homem, porque agora, porque aqueles que vocês trouxeram à mesa terão que responder às suas almas e às almas daqueles que estão presentes. Nesse encontro, amadureceremos os líderes religiosos mundiais e isso trará o fim das religiões. Ao terminarmos a sessão, um a um deles renunciarão às suas posições. Desta vez você decidirá por eles para participar chamando suas almas. Então veremos o fim das religiões. Os líderes religiosos levarão a mensagem ao resto daqueles que os seguem e lhes dirão que o sino foi tocado e é o fim do que chamamos de falsas crenças. Em outra sessão traremos a vocês os líderes mundiais. Vocês se sentarão com o presidente Biden, a liderança iraniana, e se sentarão no nível da alma com aqueles do Kremlin e Pequim. Não se esqueça, isso não são contos de fadas, porque você viu isso cientificamente quando conheceu a alma de seu Criador. Todas essas pessoas são servos dele. Então começaremos a trazer a mudança. Depois que fizermos isso, as nações do nível humano terão que aceitar estas mudanças. Já que vocês estarão em uníssono com todos eles, isso se tornará uma moda ou uma tendência e se realizará por si mesmo. Isso é parte do programa da Fundação Cash para 2023. Ao levá-lo ao seu Criador, já estabelecemos a conexão e agora podemos levá-lo a seus servidores. Não esperamos que eles tenham tempo para isso. Trazemos suas almas e a fisicalidade seguirá as decisões tomadas nesse encontro das almas. A forma como alimentaremos sua alma para que a alma alimente sua fisicalidade. O mesmo modo será feito com os líderes mundiais e religiosos. Nós elevamos e tocamos suas almas e então sua fisicalidade trará a mudança nessa dimensão. Não se surpreenda se um dia você ouvir que o Papa saiu do Vaticano e nunca mais é visto novamente. E não se surpreenda se nos próximos meses, quando os ayatolás tirarem seus turbantes e simplesmente se afastarem e você não voltar a vê-los. Isso não será feito por balas, mas pela elevação da alma. Se você fizer isso pela força, então, como vimos no Irã, você se torna um revolucionário. Mas se eles mesmos fizerem isso, então não há ninguém que eles possam atacar e culpar por isso. Eu já disse isso aos políticos mundiais antes, que a revolução por armas e balas no Irã não vai funcionar. Ela tem que vir através da alma e nas mesquitas, e é lá que vamos trazer a mudança e a revolução. Quando não houver mais mulás e ayatolás para mentir e enganar os outros, então as mesquitas se fecharão por conta própria, porque o povo se elevará. A única maneira de mudar a política mundial é acabando com as religiões, e isso só pode ser feito através da alma deles, e não através de armas, balas e discriminação. Se você se lembra, eu lhe falei sobre a cúpula construída sobre a casa e o quarto que eu cresci inteira. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, muitas vezes os mulás vinham com suas famílias de diferentes cidades para tirar suas vestes. Eles trocavam de roupa e saíam a pé como um homem comum. Eu perguntei ao meu pai: papai, o que está acontecendo aqui? Por que trazemos mulás para dentro de casa para trocar de roupa e sair normalmente? Ele disse: eles foram elevados em sua alma e entenderam que há mais do que o Islã. Eu assisti a isso talvez 10 a 20 vezes. Portanto, não é algo novo, e veremos isso muito em breve, mas em números maciços. A parte mais engraçada para mim foi: por que eles raspam a barba, papai? Eu perguntava. E meu pai costumava dizer: eles não precisam mais dela para se esconder. Pergunta ao Sr. Cash: como podemos interagir com almas de outras civilizações em outras galáxias para as quais não temos nem mesmo um nome, muito menos uma imaginação visual? Qual é a linha de comunicação? Sr. Cash responde: você aprenderá que você tem acesso a todo o mundo da criação. Você descobrirá, através da essência da emoção, que a criação e as coisas criadas a partir de diferentes partes do universo gostariam de fazer contato com você. Você receberá isso e responderá através da emoção na dimensão da alma. É como se você fizesse amigos por correspondência, ou amigos por chat, por via bate-papo. Você recebe emoção. Mesmo sem um trabalho, a raça humana não terá tempo para descansar. Você estará tão ocupado com as excursões e a vida no espaço que as fábricas e escritórios não terão sentido. Assim como suas belas camisas de algodão e poliéster e qualquer roupa que você use não terá dimensão no universo. No espaço, você estará nu quando aparecer em sua fiscalidade. Portanto, você tem que escolher. Você terá que aprender todas essas coisas, mas na verdade não é estranho para você, porque você já faz isso em seus sonhos. Durante o sono, quando os campos magnéticos e seu sangue se reduzem, sua alma viaja para estes lugares onde foi convidada. Você diz: eu tive um sonho ontem à noite e fui a tal e tal lugar, e havia pessoas como esta e aquela lá. Desculpe-me, agora você sabe onde foi, recebeu um convite e viajou, porque eles combinavam com a força de sua alma naquele momento. Você estava lá, mas infelizmente o centro de sua alma ainda estava preso ao seu corpo físico. A comunicação entre o centro da alma e o exterior deixa uma lembrança das imagens que você teve naquele campo de força, e isso é o que você chama de um sonho. A memória, como um sonho, vem de seu cérebro, que é como estar no meio de duas pessoas conversando uma com a outra. Não era para você estar lá, então você acaba ouvindo as comunicações entre as almas, mas você não faz parte disso, porque você não está lá na dimensão física, somente na alma, e você chama isso de um sonho. Então você pode já ter se encontrado com outras civilizações para tentar entender as culturas e os caminhos uns dos outros. Talvez você se lembre de parte disso, mas você chama isso de um sonho. Se em seus sonhos você encontrou alienígenas com dois tentáculos saindo de sua cabeça e 20 braços, eles existem e você já esteve lá. É só que você não se lembra onde e por que disso. Porque quem ouve sussurros está no meio e não vê o que está acontecendo do outro lado. Ele não sabe se eles estão rindo, chorando, cozinhando, o que quer que seja, porque ele apenas ouve a voz. Seu cérebro ouviu uma voz e criou a imagem dela. Mas você estava lá, portanto não é algo estranho. Agora você pode fazer o que chamamos de sonho de decisão. Você toma a decisão de ir a algum lugar, de um lugar assim, porque você enviou uma chamada e ela foi atendida. É diferente de não saber a razão pela qual você sonhou algo. É como deixar seu nome e foto em uma sala de bate-papo e alguém responde. E você diz: eu vi sua foto e sei que você gosta de futebol. Bem, eu também gosto de futebol. Podemos ir uma partida juntos. Pergunta ao Sr. Cash, quando sonhamos muitas vezes não nos lembramos, existe alguma maneira de aumentarmos nossos bancos de memória para lembrarmos melhor nossos sonhos? Sr. Cash responde, os ensinamentos dos últimos meses deveriam ter respondido parte desta pergunta. E quando você vem a Lins, não lhe dizemos para voar. Você vai e é instantâneo. Se você vai para a Lua, você está lá. A primeira coisa que você tem que perceber é que na dimensão da alma ou dimensão dos campos é instantâneo. Você não precisa esperar 18 horas em um voo para ir a algum lugar. Isso explica por que você está lá de repente, porque a decisão foi tomada. E está lá, os campos imediatamente se conectam. O resto é qual foi a decisão da emoção no ponto de contato. Como você queria e como você viu isso. É o que você queria dessa interação. Ou o que eles queriam mostrar a você nessa interação. O resto é como quando você encontra um amigo. Então você decide se quer tomar um café, um bolo ou o que quer que seja. Agora que você está aqui, você gostaria de ficar para o jantar? Isso é o que você chama o ciclo da vida. Você já experimentou esse tipo de viagem da alma quando estava dormindo. Você já deveria ter entendido isso, que com a transmutação e o transporte da alma é instantâneo. Muitas vezes você já esteve em lugares, mas não sabia que sua alma estava envolvida. Então, no minuto em que a mãe te sacode e fala, ei, é hora de levantar e ir para a escola, você está de volta ao seu corpo instantaneamente. Você diz a seu amigo no espaço, minha mãe está me acordando, eu tenho que ir para a escola na dimensão física. Agora talvez você entenda um pouco mais sobre as duas dimensões da alma e da fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash, no primeiro ensinamento de 2022 você nos ensinou sobre transmutação e inércia e como precisamos treinar nossa emoção para identificar o que é real ou um reflexo ou uma miragem nos plasmas do universo. Como podemos distinguir entre eles? Sr. Cash responde, você vem a entender isso testando. Mesmo no mundo da criação na dimensão física, metade das estruturas que vemos como estrelas e galáxias são na verdade miragens e reflexos. É o mesmo com a dimensão da alma, depende da força dos campos e como suas interações criam imagens. E é como você interpreta essas imagens. Ou se tomou parcialmente a dimensão da fisicalidade e então você chama como quiser. Se você colocar dois espelhos opostos um ao outro e ficar no meio, então você verá centenas de reflexos de si mesmo na sala. Qual deles é você e qual é o reflexo ou miragem? É a mesma coisa. Quando você traz interações de campos magnéticos, você recebe resíduos e alguns desses resíduos criam condições de repetição e porque eles são como células, eles se conectam uns aos outros. Mas quando é apenas uma energia e não tem alma, então você chama isso de uma miragem. Ou se for apoiado por outros campos, então você chama isso de reflexo. É você quem tem que entender qual deles carrega a alma. Uma foto ou uma imagem sem alma é uma miragem ou um reflexo. Houve uma pergunta aqui sobre o que significa quando alguém diz você está brilhando. Finalmente o Sr. Cash disse o seguinte, ele falou, eu não sei em que posição você está ou em que você escolheu estar. Você acrescenta a dimensão da fisicalidade ao que você montou na parte emocional. Como transferimos essa informação que está no nível da força da alma para a força da fisicalidade ou como uma combinação das duas? Para aqueles de vocês que compraram os espelhos de plasma, gostaríamos de marcar uma reunião via Zoom e gostaríamos de fazer uma série de testes com vocês usando esses discos em nosso sistema de voo. Isso nos trará muito conhecimento para a transmutação no espaço. Pergunta ao Sr. Cash. Um buscador de conhecimento aqui estava tentando entender o que o Sr. Cash quis dizer ao falar que aqueles que vieram para o dia 16 fizeram isso porque seus ancestrais serviram à humanidade de alguma forma. Aqui o buscador de conhecimento estava tentando conectar isso com a reencarnação e o trabalho feito com a hipnoterapia, ou como resultado do que eles chamam de bom karma pelas boas ações que você fez no passado. Aqui o Sr. Cash respondeu de uma maneira que diz claramente que reencarnação da maneira que as pessoas acreditam sobre isso não existe, que só porque você pode ter lembranças de pessoas do passado não significa que você tenha sido essas pessoas em uma vida passada. Ao contrário, a força de campo das ações de seus antepassados ou as informações energéticas ainda estão sendo levadas através de seu RNA. Estas tendências estão se manifestando em você, porque você tem uma força de campo correspondente a elas. Almas humanas são criadas pela primeira vez neste planeta a partir do amor e da interação dos campos das almas de seu pai e de sua mãe. A fisicalidade precisa de 9 meses para amadurecer para nascer. A alma do homem amadurece durante a vida e no ponto de separação da fisicalidade, de certa forma, nasce. A alma do homem já está formada na pessoa, mas está reunindo forças de campo para amadurecer, para que possa existir no universo por si só. A iluminação pode ocorrer antes do processo de morte da fisicalidade. Como uma outra alma se atrela à alma humana, ainda não foi completamente esclarecido isso. Por exemplo, com os profetas. Mas a reencarnação, da forma como as pessoas acreditam e falam sobre ela, não existe de acordo com o conhecimento universal. Sr. Cash aqui prossegue e diz: o que aconteceu no dia 16 tem muitas coisas envolvidas, mas não é que você tenha feito algo de bom no passado e agora você é a reencarnação de outra pessoa. Você é uma coleção do RNA e do DNA das vidas vividas no passado que levaram à sua criação. É como quando você diz que herdou uma determinada doença geneticamente através de seus genes. Os genes estão incluídos no RNA e não há DNA sem RNA. RNA é informação de campo magnético que, através do DNA, leva à criação de sua fisicalidade. Portanto, não é que você seja seu ancestral ou que eles estejam com você. Ao contrário, você, como pessoa que você é agora, carrega o reflexo do que eles fizeram no nível de energia. Não importa se foi no dia 16 ou em qualquer outro momento e lugar. Quando você experimenta coisas de tempos passados, isso não significa que você viveu outras vidas. Todas as ações e interações de seu passado, através de seus antepassados, levaram à sua criação e você as leva adiante com você. Elas são parte de você. No momento e no lugar em que você é criado, elas vêm com você. Você não está reencarnado, isso não existe, isso não pode existir. Deixe-me explicar de uma maneira mais fácil. Por exemplo, você grava uma música em um gramofone e depois toca essa música para 10, 100 ou 1000 pessoas. E então essas pessoas gravam e tocam a mesma música para outras 10 ou 100 pessoas. Agora acontece que por acidente a gravação original é destruída. O que já foi gravado e dado aos outros ainda continua. Mesmo que a gravação original não esteja mais disponível, a música é ouvida por muitos ao longo da linha e por muitas gerações. Então você diz que esta era a música que meu avô costumava ouvir, mas a gravação original não existe mais. Da mesma forma que a música é levada através de gerações, assim é com os genes. Quando o homem faz uma boa ação, ela se espalha através de sua linhagem, não apenas para ele. As crianças, os netos e os bisnetos, todos carregam esse conhecimento. E talvez um de seus descendentes na linhagem encontre a gravação original, mas o gravador original não estará lá. É assim que sua alma funciona e como você reflete o trabalho de seus antepassados. Você não tem a gravação original, mas tem a energia essencial da peça musical original que seu bisavô gravou. Isso é o mesmo com seu RNA e seu DNA. Vocês são um reflexo que ele gravou originalmente na força de seu RNA. Você tem essa informação, mas não tem o original. Você não é o bisavô reencarnado, e você não é o gravador. É assim que as almas passam a energia do que fizeram em suas vidas através do RNA. Passa através das gerações. Vocês foram criados a partir de sua mãe e de seu pai. São duas gravações. Depois, talvez eles tiveram quatro filhos a que passaram seus campos. E os pais também faziam parte de outros campos de seus pais. No dia de sua criação, você carrega todas essas informações no banco de memória de seus genes. Você carrega tudo aquilo com que cada um entrou em contato ou teve emoções sobre. A alma do homem remonta milhares de gerações e você tem todas essas gravações em sua alma. Talvez há 200 gerações, um de seus ancestrais teve que enfrentar um urso no Polo Norte. Digamos que ele perdeu um braço porque fez um movimento errado. Esse movimento errado foi gravado em sua emoção e em seu RNA e foi transmitido através de sua prole. Agora, se alguém em sua linhagem de sangue vê um urso, ele corre como um coelho. Enquanto que outro homem da mesma geração no Polo Norte encontrou um urso, mas em vez disso ele o alimentou e eles se tornaram amigos. Agora, quando um de sua linhagem de sangue vê um urso, ele não tem medo e abraça um urso. Portanto, depende do que foi gravado no gravador e do que foi passado através do RNA e do DNA. Isto é o que você tem que entender. Em 16 de dezembro, trouxemos almas de toda a raça humana para a mesa. Havia mais de 80 nacionalidades e caminhos de crenças. Tivemos uma boa amostra de conexões. Havia também outros presentes. Trouxemos todas as raças do homem para a mesa, independentemente da cor, raça e religião. Isso é o que foi prometido em todos os livros sagrados, que o dia do julgamento seria onde todos os homens são iguais. Trouxemos todas as lembranças do homem de todo o planeta. Trouxemos os judeus, muçulmanos, cristãos, americanos, iranianos, chineses e o resto. E todos vocês escutaram a voz de seus mensageiros e a voz de seu Criador. Nenhum de vocês foi superior a qualquer outro. Nenhum de vocês usou uma coroa de realeza ou pensou que era uma raça melhor. Todos vocês se encontraram em pé de igualdade, e isso foi o que foi prometido. E pela primeira vez vocês tiveram os raios cósmicos do universo que os levaram a seu Criador. Pergunta ao Sr. Cash, de que são feitos os raios cósmicos? No Wikipedia diz que eles são representados principalmente por prótons ou núcleos atômicos. Ou de outra forma, diz que 90% prótons e 10% núcleos de hélio, ou 90% raio beta positivo e 10% raio alfa, isso é correto? O Sr. Cash responde, cada raio que existe no universo é uma parte dos raios cósmicos, e cada campo que existe em parte dos raios cósmicos e raios universais tem uma base de campo magnético. O que você chama de coleção deles é de acordo com seu intelecto. Coleção de prótons, mais de nêutrons talvez, mais campos de força de elétrons, talvez mais poderosos, mas vamos ter os menores. Tudo isso são nomes feitos pelo homem para o que, em essência, são apenas diferentes interações de campo magnético do universo em diferentes forças. Uma coisa que você precisa entender é que, embora fazendo parte de um raio cósmico, você ainda pode ser um aglomerado, e nesse aglomerado você ainda pode ser um plasma. Assim, a alma do homem, como um plasma, pode viver em um aglomerado de almas, e então com isso ser parte de um raio cósmico que pode acabar em outro raio cósmico, ou plasma cósmico, ou disco de campos, ou é originado de um plasma, ou um aglomerado de plasmas. A raiz inicial de tudo isso vem da essência do Criador. Um exemplo disto é como quando você vai para a capital de onde vive e começa a se afastar dela. Ao percorrer a rodovia por uma certa distância, não haverá nada ao redor, e então você verá uma cidade de repente. E ao redor dessa cidade há vilarejos, e ao redor dos vilarejos há muito provavelmente terras de cultivo. Então, se você pensar em como a terra está distribuída, você tem cidades, depois vilas, depois ao redor da cidade você tem aglomerados de vilas, e depois ao redor das vilas você tem casas e fazendas individuais. E é assim que funcionam os raios cósmicos. Os raios cósmicos são aquela estrada da capital. A estrada nunca termina porque também há outra pessoa construindo outra casinha em algum lugar que eventualmente se torna uma vila e depois uma cidade. Você é uma dessas vilas que um conjunto delas faz uma cidade que está na estrada, que é aquele raio cósmico. É possível que outros pequenos povoados também possam começar a se formar, que conduzirão a uma vila e talvez a uma cidade mais tarde. Por exemplo, sua namorada vive em algum lugar nas pequenas faixas da mata dos fundos e, portanto, você nunca se aproxima da rodovia principal. Então você e sua amante constroem uma casa lá fora e se instalam lá. Mais tarde, mais pessoas começam a vir e se mudar ao seu redor, e no próximo século torna-se uma vila e talvez uma cidade. Você ainda interage com as estradas principais e com todos os aglomerados de vilarejos, mas você vive nas áreas laterais e não precisa ir para a rodovia. Você cria uma nova geração lá. Então seus filhos e netos começam a construir ao seu redor. Então você começou assim um novo aglomerado. Esta é a mesma maneira que os raios cósmicos funcionam. Você tem a alma do Criador como a capital e há muitas, muitas rodovias ou estradas que saem em diferentes direções da capital para diferentes cidades e vilarejos ou o que quer que seja. Todas essas cidades e vilas têm acesso aos outros raios que deixaram a rodovia principal. Todas essas estradas diferentes que saem são como os raios cósmicos, que cobrem o espaço e se tornam a criação. A interação dos raios cósmicos e os campos são todos os pequenos vilarejos e cidades que você construiu. O que você vê e com o que entra em contato depende de quais estradas você viaja quando vai entre sua casa, vilarejo, cidade e para a capital. E como você constrói sua casa, que ela dura para gerações seguintes usar e crescer. E isso depende da conduta da sua fisicalidade. É simples assim. Se o governo decidir construir uma nova rodovia da capital para o meio do nada, onde há terrenos vazios, com o tempo veremos o mesmo desenvolvimento começando com casas, vilarejos e cidades, que também estão ligados à capital. Construímos uma nova estrada para uma nova dimensão. É assim que os raios cósmicos são criados e como eles interagem e levam à criação de uma dimensão. Esta é a maneira mais fácil que eu posso explicar para você entender. Mas você ainda pode ter um primo que vive na capital ou um que permanece na cidade que foi criada. Foi você que se mudou e construiu uma casa no meio do nada que acabará sendo outra vila e talvez uma cidade ou outra galáxia, outro universo e outro ciclo de vida. Por favor, desta vez não deixe para a última hora para se registrar para o dia 20 de janeiro e fevereiro. Porque uma vez que comecemos a sessão de janeiro, podemos anunciar uma ou duas sessões específicas para a segunda-feira seguinte. Tente reservar e tente trazer o maior número de pessoas possível. A sessão de janeiro será muito, muito interessante na divulgação de parte da tecnologia para os futuros programas de expansão do conhecimento. Desta vez, tente vir sem desejos ou expectativas. Venha de braços abertos para receber um novo conhecimento e um novo entendimento. Da última vez, você veio com muitos desejos. Desta vez, venha com o desejo de dar e satisfazer os outros desejos, e então veremos o que resulta disso. Esperamos ir mais longe com os programas futuros à medida que os novos sistemas entrarem em operação. Esta será a primeira vez que tornaremos isso público, mas faz parte da estrutura de um planeta, uma nação, uma raça e uma organização. Aqueles de vocês que compraram a moeda Cash receberão uma certificação eletrônica. Esta será uma das únicas formas de interagirmos com o público em no que diz respeito a financiamento e disponibilidade de fontes para a organização da Fundação Cash em todo o planeta. Em 2023 está a caminho um plano para que os certificados da moeda Cash sejam emitidos através de uma estrutura específica da Fundação Cash e depois através do sistema bancário. Cada certificado terá um código específico que não pode ser roubado de você. Não tem as mesmas características da Bitcoin, a moeda Cash é interativa dentro da estrutura da Fundação Cash. Por exemplo, ela pode ser usada para pagar a taxa de participação nestas sessões de voo mensais. Você também pode trocar os certificados da moeda Cash por moeda normal. Este é o início do que chamamos de uma moeda mundial. Não importa onde você esteja, seu valor permanece sempre o mesmo. Você compra os certificados da moeda Cash por doação. Para aqueles que já compraram a moeda, um código de segurança será enviado para o seu e-mail. Ele não pode ser roubado, como aconteceu com a Bitcoin. Isso não pode ser repetido aqui. Mesmo se eles desviarem seu e-mail, nós podemos recuperá-lo através do nosso sistema. Esperamos ser capazes de estruturar isso para que nos tornemos independentes da estrutura financeira e não ligados aos bancos, mas os bancos utilizarão isso para garantir sua própria segurança colateral no futuro. Estamos conversando com alguns bancos europeus para que as moedas Cash operem dentro do sistema bancário. Dessa forma, você pode ir ao banco ou através do seu aplicativo para comprar as moedas Cash. Será o sinal de segurança e o valor garantido que você nunca perderá e não há como roubá-la. Isso é o que você estava esperando e pela primeira vez liberaremos os certificados da moeda Cash. É intercambiável e sua própria história é rastreada, caso seja roubada. Então assim teremos um registro completo da mesma. Então o que quer que tenha sido vendido dessa moeda irá a zero, o que significa que você permanece o proprietário do certificado e é rastreado apenas através de você. Você pode fazer o que quiser com ela, como comprar e vender, trocando-a por moeda e até mesmo passá-la para seus filhos. Isso lhe permite uma grande flexibilidade. Em algum momento, nos próximos meses, todos os funcionários da Fundação Cash serão pagos em moeda Cash, e então eles poderão trocá-la em qualquer lugar. Voltaremos e garantiremos isso através das pesquisas da Fundação Cash. Pergunta ao Sr. Cash. Se a agricultura parar completamente, fomos totalmente dependentes do sistema de alimentação por satélite, o que aconteceria se tivéssemos um acidente com uma erupção solar e todos os sistemas satélites se desligassem? Ainda seríamos capazes de nos alimentar? Sr. Cash responde, nada aconteceria. É claro, vocês ainda poderiam se alimentar. Onde quer que haja um raio cósmico, há vida e vocês estão sempre conectados a ele. Não há possibilidade do homem ou de qualquer vida jamais ficar encalhada no universo. É uma impossibilidade. Se você pode visualizar, se você pode sentir, você está conectado a isso. E se você não pode ver, então você visualiza. e você ainda não consegue ver, então você provavelmente não existe nesta dimensão. Portanto, você não deve se preocupar. É assim que é configurado. É por isso que pedimos tantas almas satélites, é por isso que pedimos tantos apoiadores do Conselho Universal. Pergunta ao Sr. Cash: você tem gente suficiente agora? Sr. Cash responde: ainda não temos o suficiente, ainda precisamos dos números que mencionamos anteriormente. Quanto mais temos, mais há um grande, grande, grande, grande entendimento que está faltando entre os buscadores de conhecimento. Quando falamos sobre a necessidade das almas satélites, você está apenas olhando para os números da raça humana, mas agora nós abrimos a humanidade para a comunidade universal. Portanto, precisamos do maior número possível de vocês para ser uma conexão entre a raça humana, a Terra, a alma e a comunidade universal. Não é apenas ser um satélite para a raça humana, há muito, muito, muito mais envolvido. Fizemos arranjos e esperamos poder interagir com a comunidade universal na dimensão física em 2023. O que significa que, se nosso conhecimento for suficientemente profundo para poder criar um ambiente que permita que os membros da comunidade universal entre nós possam se mostrar, eles nos mostrarão de que parte do universo eles são embaixadores e quem eles representam. Poderemos até ter algumas almas que venham diretamente para se manifestar. Aqueles que estão entre nós sabem quem são e podem entrar na zona segura que criaremos para eles na unidade de aprimoramento. Então eles podem mudar para seus campos originais e veremos sua verdadeira forma. Já vimos isto dentro da unidade de aprimoramento no centro em Linz. Temos filmado a criação de diferentes ambientes de campos magnéticos dentro dos sistemas. Vemos diferentes forças de campo com uma clareza ou como uma névoa. Quando os novos sistemas chegarem, teremos o controle dos raios cósmicos e, portanto, a manifestação da fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash: você quer que as mesmas pessoas que vieram no dia 16 também venham no dia 20 de janeiro? Sr. Cash responde: se você quiser, sim. Porque você desenvolve gradualmente a alma nessa direção. É como reunir apenas a nova escola. É apenas a nova escola, né? Você reúne mais, então no futuro você vai ensinar mais assim. Pergunta: este buscador de conhecimento aqui, ele sentiu uma conexão com o sistema antes do início da sessão do dia 16. E o buscador de conhecimento aqui perguntou ao Sr. Cash se precisaríamos de um telefone celular. Sr. Cash responde: nos próximos tempos, não. Você não vai precisar de um telefone celular. Nós já preparamos. O motivo pelo qual você se sentiu conectado é porque já esteve muito em contato com o sistema. Não é que o que você sentiu foi algo errado. Você já passou pelo sistema muitas vezes, portanto, já está bem conectado. Você não precisava do sistema, você está automaticamente conectado a ele. Talvez a razão pela qual você teve um drama foi para lhe dizer que você não precisava. Você já está conectado porque você está tentando trazer. Por que você está tentando fazer algo que você já tem? Pergunta ao Sr. Cash: vou me aposentar de uma usina no próximo ano. Espero trabalhar com a tecnologia de plasma no futuro. O que posso fazer para me preparar para isto? Sr. Cash responde: se for uma usina nuclear, você já está nela. Se for um sistema padrão de geração de energia, como carvão, gás ou qualquer outra coisa, você sabe sobre a energia, mas você tem que mudar para entender a nova estrutura de funcionamento dos sistemas. No futuro, nós lhe ensinaremos uma maneira específica de conectar uma parte de sua alma à alma do planeta. Isso criará toda a energia e potência que você precisa para a sua vida. Já criei um sistema para isso quando tinha cerca de 30 anos de idade. Ele permite que você, através de sua própria aura e de sua alma, crie energia suficiente que você não sinta frio e não precise de luz. Os sistemas já estão totalmente desenvolvidos. No momento, você precisa de luzes de rua para iluminar tudo. Com o nosso sistema de luz, você tem que entender como isso funciona, e então ilumina sua visão e seus sentidos, e você assim não precisa de luzes na rua. Já discutimos com aqueles que estão construindo as novas cidades espaciais, nas quais não haverá luzes de rua. Você cria as luzes através da interação dos campos do homem com seu ambiente, e quando você olha em uma direção, automaticamente acende o que você precisa. Expliquei isso nas falas sobre as novas cidades espaciais, que elas não têm iluminação pública. Você será ensinado e nós apresentaremos sistemas que criam luz na dimensão da visão e interação com a aura. É muito parecido com a forma como a luz do dia é criada na Terra através da interação com os campos do Sol. É escuro na parte de trás quando você não precisa disso. Você cria luz na direção da visão, até mesmo na direção da emoção. Se você sente que algo está acontecendo atrás de você, então você cria um campo que entende o que é e qual a forma que possui atrás de você. Sabe se é um carro, um homem ou o que quer que seja e também sabe como reagir. Isso será ensinado lentamente no futuro. Para a próxima sessão de 20 de janeiro, gostaríamos que aqueles de vocês que fisicamente ou pessoalmente viram, ou estiveram em contato, ou estiveram presentes com qualquer um dos líderes religiosos mundiais, participem das próximas 3 sessões mensais a partir de 20 de janeiro. Se vocês se encontraram pessoalmente ou estiveram na presença do Ayatollah Khamenei do Irã, do Papa no Vaticano, de qualquer um dos dois rabinos judeus que lideram o Estado de Israel, de qualquer um dos líderes religiosos da Arábia Saudita que lideram as seitas sunita e xiita, de qualquer um dos 72 do caminho da crença de Cristo, de qualquer um dos que lideram os monges budistas e do resto dos líderes religiosos, por favor, juntem-se a nós. Assegure-se de estar presente nas próximas 3 sessões. É sua responsabilidade e obrigação. Então, se você já se encontrou com algum dos líderes mundiais, como o presidente Putin, Biden, presidente Xi da China, certifique-se de estar nas próximas 3 sessões a partir de 20 de janeiro. Se você se reuniu ou esteve presente com o chefe das Nações Unidas, quaisquer embaixadores de sua nação nas Nações Unidas, qualquer reis ou rainhas, este é o momento em que vamos pôr um fim à realeza. Se você esteve presente, viu, esteve ao redor de qualquer um dos nossos chamados cientistas de elite, esteja presente. O ano de 2023 é o ano em que traremos a mudança. A mudança veio do conhecimento por baixo e mudaremos a liderança no nível da alma. Se você é iraniano e já viu o Ayatollah Khamenei do Irã, certifique-se de participar das sessões. Se você esteve na Igreja Católica e viu o Papa, esteja presente. E o mesmo se aplica ao longo do caminho. Nós não mudamos, nós elevamos a alma deles para que eles se afastem de suas posições. Se membros da Segurança Nacional de diferentes países estão aqui agora escutando e irão se reportar aos seus líderes, peça a eles que compareçam abertamente às próximas 3 sessões. Você não precisa se esconder vindo pelas portas dos fundos da internet ou sentados nas zonas ocultas do Zoom ou YouTube. Seja corajoso o suficiente para se declarar na reunião. Quando estabelecermos a interface com a Comunidade Universal nas próximas sessões, convidaremos todos os membros do Conselho Universal a estarem presentes na reunião. Esta será a primeira interface entre o Conselho Universal e a Comunidade Universal. Esta será uma das mais belas sessões que serão realizadas. Será o início de uma mudança maciça para a humanidade no conhecimento, na tecnologia e no que eu chamo de mão da amizade. Quando anunciarmos isto aos membros do Conselho Universal, esperamos que eles mantenham isto em sigilo. Por favor, não tornem públicas essas informações. Não permita que ninguém saiba que você está participando de tal sessão. Pergunta ao Sr. Cash: você poderia resumir como você se sente que 2022 elevou a alma da humanidade e de outros? Sr. Cash responde: conseguimos muito. A maior conquista de 2022 foi que o homem tomou consciência do poder de sua alma e que ela está dentro de sua própria estrutura. E aos poucos os buscadores de conhecimento estão percebendo e aprendendo a respeitar, honrar e confiar nos campos que você chama um sonho. Você, como parte de você, é na verdade o controlador de você, o proprietário de sua vida em todas as dimensões. Tem sido um momento difícil para o homem compreender isso ao longo de séculos e milhares de anos. Agora, em 2022, podemos falar abertamente sobre isso, monitorar e mostrar a consciência da alma. A existência da alma tem sido a maior conquista de 2022 e talvez para a raça humana. Podemos ensinar publicamente para que não seja mais um tabu, mas uma realidade. Então assim abre novas portas. Pergunta para o Sr. Cash: no protocolo para o novo Covid, Dr. Barapur usa para os copos 1 e 2 uma proporção de 1 para 1. Pode ser assim? Sr. Cash responde: sim, é perfeito, porque você tem que trazer um equilíbrio entre o copo 1 e o copo 2 para que traga um equilíbrio entre a fisicalidade e a emoção. Ao adicionar magnésio, você traz parte da emoção. Você tem que ter um equilíbrio entre os copos 1 e 2 para que você possa trazer um equilíbrio entre as emoções. A China está trazendo de volta restrições. mas eles não estão declarando o que este novo corona faz, porque estão perplexos com seu efeito no nível psicológico e emocional. Eles rebaixaram isso de uma epidemia para uma infecção. Mostra uma leve gripe no início e, em seguida, tem um padrão psicológico maciço. Isso é o que está deixando os chineses perplexos no momento. Várias nações estão colocando a restrição de volta aos passageiros chineses, mas mesmo elas não sabem o que estão procurando ali. A maioria deles não mostra muito sinal de Covid. Apenas 1 em cada 10 mostram. Mas o efeito psicológico disso é devastador. No próximo ano, quando olharmos para os números chineses, temos que olhar para o número de suicídios e homicídios. Então, pela primeira vez, entenderemos os efeitos que os vírus têm sobre as emoções. Você já tem tudo o que precisa dentro do copo 1 e 2, mas depois acrescente magnésio. Isto é o que está faltando. Ele fortalece a estrutura da emoção com este vírus. Você não precisa de muito gás. Portanto, use o copo 2 como fator limitante e meça a mesma quantidade do copo 1 ao que você produziu no copo 2. Dessa forma, você manterá a proporção de 1 para 1, e então acrescente o ganho de magnésio a 5%. As novas unidades de mesa saindo do Irã são um sistema automático, elas serão boas para obter a proporção correta de ganho. Um relatório da China mostrou que 2% da população de um distrito adquiriram o novo corona. Desta vez, o novo corona vem como um pequeno resfriado, especialmente se você tomou as vacinas. E 2 dias depois chega a depressão, pensamentos suicidas e o resto. Você precisa que este sistema funcione mais ou menos 24 horas por dia para se sustentar com ele. Leva 2 ou 3 meses, desta vez, para se livrar dos efeitos colaterais do corona, que é a depressão mental e o que quer que seja que eles estão relatando. A maioria dos testes europeus e americanos não aparece a parte mental. Ele só vem uma pequena gripe. Mas isso vai desencadear uma liberação maciça no resto do mundo até meados de fevereiro, mais ou menos. Muitas pessoas vão se tornar suicidas. A unidade de mesa chegou na hora certa. Você precisa de uma produção contínua de gás. Basta mantê-la funcionando e usá-la continuamente. Dê as pessoas ao seu redor, porque se uma pessoa pegar na família, se espalha como um vento e voa por toda a vizinhança. O sistema permite misturar da maneira correta, então simplesmente dê livremente às pessoas. Elas só precisam usar a água pura sentada em cima do gancho. Estávamos esperando este aumento da energia do vírus para um nível mais alto. No início era o físico, nós ouvimos nos pulmões. Depois foi 100% garantido que a próxima geração dessas forças, mais cedo ou mais tarde, iria para o cérebro. Porque a pele e o pulmão se conectam ao cérebro. Então era apenas uma questão de tempo para que amadurecesse até aquele ponto. E agora, chegou até lá. Qual será o próximo nível que ele atingirá? Como ele vai reunir forças para se tornar um só? Ou será que ele viria no meio e atuaria como um intermediário entre a alma do homem e a alma da fisicalidade? Como as emoções são criadas pela interação da alma do homem e da alma da fisicalidade, ele poderia criar novas emoções que desconhecemos. Esta versão de mesa da produção de gás pela equipe iraniana acabou de chegar no momento certo, porque precisa de um uso a longo prazo do gás. Este novo Covid começa com um pequeno resfriado ou gripe, e é isso. Em seguida, ele se mostra logo com depressão, pensamento suicida e sem energia ou exaustão. Tudo isso faz parte deste novo Covid emocional. A unidade de mesa diz CO2 no site, mas você pode adicionar outras placas a ela. Leva de 3 a 6 meses para se livrar dele, mas do lado chinês as pessoas que são infectadas por ele não têm a facilidade através dessa estrutura de produção dos gás e sofrem de condição mental, talvez por toda a vida. Ainda não vimos o fim disto. Esta é uma opção aberta ao governo chinês, mas eles têm que aceitar isso. Muito obrigado a todos vocês por todo o trabalho árduo que foi realizado no último ano e anos. E veremos o que vem no próximo ano. Estamos entrando em nosso 10º aniversário de... Perdão, estamos entrando em nosso 10º ano de serviço à humanidade. O Rick acrescenta aqui, muito obrigado também da minha parte, Sr. Cash. Tem sido um ano maravilhoso. Eu realmente acho que 2023 será o maior ano até agora para a Fundação Cash e para todos os seus ensinamentos. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 465.